Prepara a festa, com a sua camisa verde e amarela. É hora de gastar o salário com churrasco, bandeira e vuvuzela. Parcela em 2, 3, 4, 5 vezes. O importante é as 15h30 a companhia de vocês. Ó, pátria amada, verdadeiramente és idolatrada. Eles ganham milhões e nós não ganha nada. E a família reunida quer impossível de se ver. Aproveita e tira foto, mas sem entrar na frente da TV. Pula, grita, esquece os problemas durante 90 minutos e depois do apito final, voltar pro mundo real. O verde e amarelo vira branco e preto. Eles voltam pra Europa e nós continua no gueto. Pensa comigo, se metade da renda virasse alimento, também ia reduzir a miséria e o sofrimento do país sede da Copa, patrocinado pela Coca, onde esconder a miséria e construir estádio é o que importa. E aquele bolão que cê fez, deu certo? Seu álbum de figurinha já tá completo? E só daqui a 4 anos vai ver sua família reunida de novo. A mesma história vai se repetir em outro país e com outro povo. Sempre vai ter o gol mal anulado e o golaço do craque. Chega de colocar essas paradas em destaque. Mascarados saíram nas ruas protestando várias fitas. Queremos escolas e hospitais no padrão FIFA. Em 2000 e sei lá o que, esse protesto vem com verde e amarelo no rosto. Brasil, país penta da Copa e hexa do desgosto.